Tudo isso que a gente faz é pra vocês! E vai virar, e vai virar, e vai virar! Do céu, esse pop é uma loucura. Fala, Rodrigo Rabugento. É o mandando no refrão. Agora é o pop live sacudindo a multidão. Novinha fica louca, começa a rebolar. Ele é a nossa madrinha Vivian. É o Conexão é veloz. Mulheres solteiras é o ar e é o ninho. Levanta a mão pra cima, só as top, só as gata. Se sinta à vontade. É assim, ó. Do águia. Super Pop Palmeiras e a galera tá demais! No bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Agora a parada é assim, hein? Vocês querem, né? Vocês querem assim, né? Vocês querem assim, né? Vocês querem, né? Mas eu queria uma mulher aqui em cima daqui a pouquinho. Uma mulher aqui assim, ó. Ai. Deixa no escurinho, minha produção. Quero ver que é sacanagem, a torcida do Paysandu, LC, acho que é maior do que a do Leão. Vamos ouvir a galera do Papão. Chama aí, Marinho! Bota a luz aqui, vai! Não, calma. Primeiro eu quero o símbolo do Paysandu aqui, minha produção. O símbolo do Papão aqui. Cadê o símbolo do Paysandu? Vai gritar, quer ver? Agora bota no move uma lista branca, outra lista azul. Isso mesmo. E a torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, assim ó, uma lista branca. E as cores? De novo, vai, vai, vai, vai. Uma lista branca. E as cores? E a torcida do Leão, deixa tudo no escurinho de novo, minha produção, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Agora deixa tudo azul, Marinho! Ah! Agora bota o símbolo do Leão aqui, o símbolo do Leão. E quem vai domingo pro Mangueirão, bota a mãozinha pra cima! Torcida do Leão, joga a mãozinha pra cima, torcida do Leão, agora vai! Remo! De novo! Juninho! Machuca! Põe a mãozinha pra cima e grita! não, não. Grita, meu águia! As mulheres solteiras apontam pro céu aí que a gente quer ouvir! A perereca vai no chão, a perereca vai no chão, chão, chão. Chão, chão, chão, tá bonito, tá demais. O pop vai dando uma chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Eu falei chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Com a mão na cabeça, mano, perdeu o juízo. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, tá realizado. Juliana tá linda hoje, viu? Alô, meu irmão, com todo respeito, viu, jovem? E o Cassiano? Bora detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. E lá vai, mais outra. Um, dois, três, um, dois. Esse eu adoro ver a galera cantar. Libera! Só quem tem a mão no coração canta aí, papai, vai! O quê? Eu vou mesmo endoidar, vou ficar maluco. Eu gosto do refrão! Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Super pop é meu vício, meu vício, vai! Super pop é meu vício. Abraço pro Bebeto, da massa, o Davi, também da massa, Tati, da massa, Sinara, todo mundo muito massa, pop no coração! Alô, Maico, da GDP, Marcão, diretor Neto, obrigado também, nossa equipe explosão, alô, meu parceiro Júnior, da Nike, Juninho, para Marcelo, você também! Já não vi, já não vi, já não vi. Mas tu és o quê? Minha rainha. Sim, sim, sim. Super pop é meu vício. Meu vício, meu vício. E super pop é o meu vício. Será verdade? toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Chama o chapéu, Leandro. Faça a força, garotinha ali. Outra vez, eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Ellison. Te machuquei, te fiz chorar. Olha o covarde! Eu fui o covarde. Pode crer. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. E quem não vai trabalhar amanhã, bota as duas mãozinhas pro céu e começa a bater na palma da mão. Quem vai acordar depois do meio-dia, de ressaca, de ressaca, bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Bora, DJ Alisson! Assim, ó! Canta aí, vai! Prepara, segura, quadro, 3, 2, e agora! Alô, Biana, alô, Virginia, alô, Deco! Alô, Patrick! Hoje é aniversário também dos Ossos Perdidos. Galera, tá no meião ainda. Ainda não avistei eles. Cadê? Escute, garoto! Rosinho, tá por ali. Este Paulo e a galera de Salinas! Bora, meus perdidos! Aquele lugarzinho de sempre, né, meu irmão? Deixa eu puxar daqui, puxar daqui. Isso é amor! Isso é amor! Ser um mega, galera dos sinceros, a turma da 10. Só sincero aí, meu irmão. Já abraça, nós de primavera, dia 15 de novembro, Super Pop no Círio de Primavera, garoto! Os nossos bobinhos também aqui presentes com a gente, obrigado, meus bobinhos! Valeu, Cicinho! Presente, alô Michel, galera da Marajinha dos Jurunas, também tá aí presente, gosta de todo mundo! Alô, Red do Malucão, fala de Chico, a Zuinha também tá aí com a gente, um abraço pra vocês! Wake on, Ciro, nossa galera chegando junto, aqui do lado o Ninho tá bonito! Deixa com a galera aqui do Ninho do Pop, meu amigo Hermani, e a galera da Royal Black aqui do lado também, o Arthur Neves, cara que sempre tá comandando o Ninho do Águia aqui, Bota essa galera pra cima, meu amigo Lendo do Ouro também. Ele e a sua primeira dama, mulher que vale ouro e muito mais, viu, meu irmãozão? Um abraço pra você. A equipe Furacão também tá no ninho, tá gostando. Alô, meu parceiro top, Dona Helena também. Feliz tiro pra vocês, que Deus abençoe. Tamo junto pro que der e vier, viu? Ele abração do Alisson, Juninho, Davidson e Nandinho. Abração, meu amigo querido também. É você mesmo. Aquele abraço do Juninho, Neto Braga, Felipe, você é o Felipe. E também o China Daria de Som. Bora lá, Juninho, vamos curtir. Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Vem, vem. Que você quer? Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Que você quer? Que sabe o que ela quer? E a nossa galera Chewbacca pá! Vem curtir o Ciro com o Pabelo Luciano! Beijo pra vocês! Deixa de mansinho, de mansinho, de mansinho. Olha isso! Olha isso! Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Calma, DJ Alisson. Quem não tem saudade da sua ex, bota a mãozinha pra cima. Quem não tem saudade da... Quem não gosta da ex, bota a mãozinha pra cima ou do ex. Bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Lá vai, lá vai, lá vai. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Que é isso, DJ? Com ela não tem caô e eu canto na... E ex? Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai. Joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga, joga, e joga, e joga, e joga, joga pro alto. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Alô, Keika! Curuzu, minha galera GDP! Alô, Osvaldo! Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro, vamos beber! Yeah, yeah, yeah, yeah. Traz a minha dama! Traz Spiga! Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão. Essa champanhe que elas ficam louca. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Me joga a mãozinha libera, pra cima que eu tiver solteirão. Tem que empinar aí novinha. Rebola e vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho. Quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. A locação traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o dedinho pro alto. Vamos ver. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Bruninho, Choro e Salinas, o telão do Pop Live, ontem na Metrópole, hoje no Palmeiras. Bom, eu quero ouvir a galera gritando bem alto. Normalmente vocês pedem abraços, abraços e abraços. Agora eu tô ouvindo uma galera pra cá, ó, gritando aqui. Aí a gente vai interagir com eles. chega aqui, chega aqui. O vocal vai gritar, você já conhece essa música de cor? Quem é? Aí grita bem alto, senhor. Libera aí, bora ver se vocês já sabem. Um, dois, três. É os caralho, porra. É os caralho, porra. Olha, tá bom, mas eu acho que tem uma galera mais... mais forte. Quem é? Quem é? Quem é? Aqui, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Mais uma! Agora todo mundo aí, ó! Libera, Alisson! Genérico mandando essa galera demais! E os primos do rock de Mocaju! Moca City, né? Alô, Valde Cunha! Eu passei o Daniel Cardoso aqui do lado, ele é a primeira dama! Juninho Castro! Olha as novidades, meu irmão, vem por aí! Alô, Marquinhos do GDB! Alô, meu garoto Bruno! Alô, Palminho! Bora fazer! É verdade, é verdade. Quem é que tá apaixonado hoje aqui no Palmeiraço? Por favor, bota a mãozinha pra cima. Só quem tá apaixonado ou quem tá afim de só ficar sem compromisso nenhum, amanhã esquece tudo, ninguém lembra. Mas quando a gente faz valer, elas nunca esquecem, né? Então bora! Pode ficar aqui, só eu quem vou partir. O que a gente construiu? O nosso parceiro Sanglé, o Raimundinho, os financiamentos, o Avner da Bicada, Avner, diretor Neto, Thiago Potiguar, bora nego, Ciro, toda a galera, Queixinho, alô Potiguar, você? Um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. E o nosso diretor, daí, Alisson. E a galera? Você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas nessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Tem gente que não leva nem o cachorro, deixa em casa. A gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar. Valorela, nos morceguinhos, sempre me rico! Meu violão e o nosso cachorro. Sidney Martins, filho nosso, saudoso irmãozinho! Manda 007. Alô, primo rico, sexta, sábado, domingo, segunda, quarta, emenda tudo! Sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Alô, meu compadre William! Alô, Tânia! Ele é abraço também, nosso moleque daqui, né? Somos pouco, mas somos pop de Guaraçã. Alô, Danilo, alô, Espanta. Alô, mal pop! Que é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha. O Diego da Pedreira também tá aí com a gente. A nossa amiga Estrelinha. Deve estar o Papito também. Aniversário da Estrelinha! Ai, ai, ai. Estrelinha! Alô, meu parceiro Eder da Nike, diretor do Marajó. Porque ele tem um pop no coração, meu irmão. Falar em diretor, alô, meu diretor. Meu amor, não vá sem mim, eu te amo. Você foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me voltando o uísque aqui pra nossa DJ, o garçom que estiver atendendo aqui no Ninho do Águia. Galera, que é duas garrafas, dois combos. Tá valendo, viu? Quero tê-la aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nos... É a pressão, moleque. Eu me entreguei demais. O Águia. Entreguei demais. Você marcou meu destino. Live. Você marcou tudo em mim. Pop Live. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos. Meu parceiro Patrick! Patrick 04, lá de Macapá, tá aqui com a gente. Ele veio curtir o Pop e o Mega. Alice, Juninho, Edilson, Edilson, Dave, Sinandinho. É a galera girando, girando. Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Eu te amei de verdade, Brasil. Mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não dá nem... Bora, Palmeiras! Oh! Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas as viradas da vida são incompreensíveis, hoje sabe... Parceiro Maurício, tá aqui com a gente, valeu Maurício. É de companhia do Alexandre. Perdão, é os nossos capa-gestos de Marituba, aqui no circuito com a gente também, rompendo fronteiras, meu irmão. As nossas rainhas do Águia também. Alô, Pan! A Laís também tá aí no circuito. Super Pop! E vamos acelerando, acelerando as batidas. A família gosta de pressão, DJ Alisson! Dale, DJ Alisson! Agora! Alisson. Você vai estar quando eu voltar pra você. Fala, meu time, Magrão! Homem do som do motivo, Magrão! O meu parceiro Benedina, Juninho daí, curtição, joinha! A Luana, Moraes, o Filipinho, amigos Jog também, Lene, toda a curtição! O meu compadre Paulinho da GDA falou que vinha, tá aí. Bora, meu compadre! Carlinho da Cis, o rei do balão! Alô, Fusão! Time que arrebenta no barreiro, né, Juninho? E aí, Playboy? Ele tá cansado, mas aí tá no bom. Isso é muito amor, meu irmão. Ele também. Fala, garotinho. Vem dia de você aqui. Amores juntinho, coladinho. Sempre. Sempre. Alô, Clebrel, cadê você, Clebinho? Para, Berendinha. Vem pra cá. Você é parceiro, hein, Maninho? Cadê o nó aí? É amor ou é dinheiro? É pop, LG Ellison. Live, live. É que bicheiro que se alocai, ó. Alô, Franciel. Alô, cara, aqui é Xomé. E as paixões? Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro e o outro. Outra é por amor. Obrigado, meu parceiro, Shake. Shake. Esse não larga o Bob, meu irmão. Ele é a Camilinha, comandante da primeira classe. Vou perder o nosso aqui. Fala, meu padrinho, Márcio. Cristiano da equipe Furacão. Ele tá no ninho, tá de boa. De boa, tá de boa. Professor Boga de Peixe, sua diretora. Só a diretoria. DJ Mariano, a inovação em Rimi. E aí, Dejão? E aí, Dejão? Aí, Guilherme Charo, que sem vez, Anuinha. GG Alisson. Alô, Cláudio da TechPix. Ela e Afonso, galera, hein? Tá aqui com a gente, sempre linda e maravilhosa, ao lado do seu grande amor. Alô, Primórdia. É muita emoção, papai. Ele e o doutor Valci Bandoja. Olha, eu vou dar um papo na oficial pra você, viu? Você estando conosco, não tem nada pra ninguém. Então, dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece DJ Ellison, aquece DJ Ellison, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, na contagem! Esquerda! Curtição. Na curtição, estourei logo o Xandão. Redney do tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Alô, meu parceiro Afonso da João. Vai ter tudo. Alô, China, alô, Cristóvão. Alô, bambino, você tem que estar sempre nesse ninho aí, garoto. Sou linda menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques viram. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá viola e a bolete não esquenta. Fala, Rodrigo! Aí, ao lado da primeira dama, DJ Ben. O Pânico também tá no pânico todo ali, meu irmão. Bota assim. Bora, DJ Ellison, bora, DJ Ellison. Vai no pianinho, pianinho, pianinho, vai. Assim, assim. E essa, Ellison? É só pra lembrar a galera que tá aqui hoje. Gente de todos os lugares, o Pará. Alô, meu parceiro Berendinha, meu diretor do Esquina Pará. Cadê o meu padrinho, meu irmão? Alô, Noia. Galera, dia 21 de novembro. Anote na agenda aí, JJ. 21 de novembro. No Hangar. Hoje... Eu creio que seja O local mais top do norte do Brasil, galera! Brasil! E não poderia ser em outro local. Os 28 anos da empresa Pop. Dia 21 de novembro. Você da sua cidade, você de Belém, prepare a caravana. Alô, Dalvo! Galera, já vai ter turma ali presente. 21 de novembro no Hangar. Super Pop, Pop Saudade. E os artistas, o Bregaço, Alisson. Vamos pra cima. Bora detonando! Bora DJ Alisson! Marinho, rapaz. O macumbeiro. Já disseram aqui. Deu no WhatsApp. É, do lado da primeira dama, aniversário dela hoje, né, meu irmão? Tá uma farra bonita. E no próximo dia 25 é o aniversário dele. Aí o cara vai pra cima. Mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. Ah, seu Davizinho! Live, live. O nosso compadre Rafinha lá de Peixe-Boi. É gente de todo lugar do Pará que dá valor no pop. Alô, Bruninho Demolido. Alô, Juninho. Deixa comigo. Sou safadinho. Te jogo na o DJ Ellis vai. Agora que tem o nosso lado convidado, Ellison. Nosso amigo Peixão. Ele abraça meu amigo Nunes Peixão. Ele é o lado da nossa amiga Heliane. Alô, Perito, Perito. Alô, Neto Braga. É pop, meu irmão. Joia rara esse moleque, meu irmão. É o Davidson! E quem não pode faltar, meu amigo aqui, Nelo, Ellison. Alô, Guinelo Manche! E as charmosas, Afonso? Você é o galera de Maritão em peso também? E pra quem gosta do pop, galera, é só o começo, hein? Logo mais segunda-feira tem Pompilho! Até 4 da manhã! Lá vai a gente outra vez! É o Águia de Fogo!